Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos, nessa parte inicial, uma frase, um ensinamento do nosso Emmanuel no livro O Consolador, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e foi escrito pelo Espírito de Emmanuel. E hoje, num capítulo 3.2, cujo título é Evangelho, e o tema é Jesus, Emmanuel, de maneira brilhante, traça um paralelo entre o Novo e o Velho Testamento. E ele assim se refere: o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Muito bem, meus amigos, estamos numa linda manhã do verão brasileiro, no dia 19 de fevereiro, e hoje especialmente quero dar um parabéns à minha esposa, ela faz aniversário hoje. E esse programa eu dedico a ela com todo carinho e com todo respeito. Hoje temos nos assessorando a nossa querida Rose. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 690M pelo telefone 3463-5068, 3463-5255. E nesse começo, sempre trazemos um exercício de reflexão, de alguma forma atrelado ao tema central do livro A Gênese, que hoje estudaremos sobre a possessão, os possessos. E selecionei um texto do livro Caminho Espírita, de autores diversos, mas essa página especialmente escrita por Emmanuel. E eu sempre falo isso porque eu acabei percebendo e descobrindo isso. Os títulos do Emmanuel são títulos que resumem todo o texto. E ele fala assim: perdoados, mas não limpos. Capítulo 57. E o benfeitor assim se expressa: em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que tencionávamos esparzir na estrada alheia permanece dentro de nós no agoniado constrangimento. Fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a pedra tirada aos irmãos do caminho volta incontinente a lenhar-nos o próprio ser. Fomos perdoados pela falha de vigilância, mas o prejuízo em nossos vizinhos cobre-nos de vergonha. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é dor moral que nos segue os dias. Fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos no delírio da violência, mas onde estivermos é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam, desarvorados. Chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação nesse mesmo alguém, mas será sempre chaga de aflição a pesar-nos na vida. Injúria aos semelhantes é a azorrague mental que nos chicoteia. A serpente leva consigo a peçonha que veicula. O escorpião carrega em si própria a carga venenosa que ele mesmo segrega. Ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal, mesmo quando o mal assuma a feição de defesa, porque todo mal que fizermos aos outros é mal a nós mesmos. Quase sempre, aqueles que passaram pelos golpes de nossa irreflexão já nos perdoaram incondicionalmente, fulgindo nos planos superiores. No entanto, pela lei de correspondência, ruminamos por tempo indeterminado os quadros sinistros que nós mesmos criamos. Cada consciência vive e envolve entre os seus próprios reflexos. É por isso que Allan Kardec afirmou convincente que depois da morte, até que se redima no campo individual, abre aspas, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é suplício cruel, fecha aspas, assina Emmanuel. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, texto muito bonito, cheio de conteúdo e falando exatamente de uma realidade. Os erros que nós cometemos não são coisas assim momentâneas, aquilo lá em função do veneno que nós carregamos conosco. E aquilo, normalmente, que nem o próprio animal que injeta um veneno em alguém, se não me falha a memória, não sei se eu estou errado, mas diz que se a cobra morde alguém e injeta o veneno, por um período ela fica sem capacidade de envenenar outro, por causa da produção, né? E nós também somos assim, envergonhados pelo arrependimento de haver soltado aquele veneno no momento, nós demoramos algum tempo ainda concentrados e impedidos de fazer uma nova besteira. Por quê? Porque a nossa memória ela grava aquele bobagem que você fez, né? Agora, enquanto nós não eliminarmos como o animal, a peçonha que nós trazemos dentro de nós, então realmente seremos sempre motivo de arrependimento, porque aquilo está latente. E à medida que alguma coisa surge, a gente dá o bote. Então, Emmanuel, você leu uma frase aí, que em condições nenhuma a agressão é positiva, né? E às vezes a gente diz assim, se vangloria, porque a gente tem um temperamento agressivo, quer dizer, ninguém leva vantagem conosco, né? Agora, em compensação, nós somos verdadeiras víboras, né? Porque na hora que alguém cutucar, bem ou mal, leva o cutucão de volta, né? Isso porque a nossa índole é assim. Se nós nos educarmos, se nós conseguirmos, mas isso é um trabalho de milênios. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz, Vinícius. Bom dia, Rose, que está no telefone 34635068 esperando sua ligação. Bom dia a você que nos acompanha pelo WhatsApp, pelo Facebook, que possamos passar aí a próxima hora e meia discutindo, analisando estas nossas passagens espíritas e juntos aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa. E eu acho muito sugestivo essa reflexão do Emmanuel, porque ele fala em perdão e em limpeza, né? O perdão é fácil de você conseguir. A limpeza é de dentro para fora. E o perdão é de fora para dentro. Então você muitas vezes é perdoado pelo outro. É perdoado por Deus. É perdoado pelos espíritos amigos. Mas você não se perdoa. Daí a limpeza não acontece. Então você continua carregando aquele fardo. Aquela coisa que você cometeu. E a gente depende do nível que nós estamos, nós lembrando sempre, não existe ninguém perfeito encarnado, mas algumas pessoas já se cobram mais, e essas que se cobram mais sofrem mais. Não que a gente não deva exigir de nós uma melhora contínua, mas essa exigência do que fazer, do que falar, de como proceder, muitas vezes nos deixa realmente muito tensos na vida, né? Enquanto tem outros que distraídos vão vivendo, e esses aí nem se incomodam se estão sujos ou não estão sujos. E conviver com pessoas de vários níveis é o que nos deixa mais aptos à evolução. Mas nós precisamos proceder à limpeza daquilo. E a gente pode falar até a nível espiritual que na desencarnação nós deixamos gravados no psiquismo espiritual estas coisas que nós ainda não nos perdoamos. E logicamente carregamos para a próxima encarnação a continuidade dessa história. Então que a gente aprenda a se perdoar, a perdoar o outro, a respeitar as limitações de cada um, que realmente elas acontecem. E a gente nunca sabe como o outro está na convivência, né? A gente nunca tem certeza. Então a gente também tem que ter... eu vou voltar a falar uma frase que eu repito muito no Humberto de Campos. O ser humano é mais frágil que perverso. Então vamos aprender a perdoar, a se perdoar, a apoiar o outro nas suas fragilidades. Porque realmente esse processo que Emmanuel nos trouxe aí, sempre escrito de uma forma muito clara, é importante para a nossa reflexão. E já está publicado no nosso Facebook. Legal. Quando eu li esse texto, me veio à mente a reflexão na história da humanidade, a nossa própria história. Nós vivemos muito na superfície. A gente se aprofunda muito pouco. E de um século, dois séculos para cá, talvez, está se estudando mais o psiquismo humano, os desdobramentos do pensamento. E esse capítulo de Emmanuel faz a gente pensar exatamente nisso. Nós desconhecemos os desdobramentos de uma atitude mental. A gente olha, como o Alan falou, é do olho para fora. A nossa vida é baseada naquilo que a gente vê e alguma coisa naquilo que a gente sente. Então a gente vive muita superfície dos fatos. Quando você começa a estudar um pouco mais do psiquismo, da psiquiatria, da psicologia, junto com a doutrina espírita, você começa a perceber que os dois, tanto a doutrina espírita como a ciência, se completam, como se fosse a chave e a fechadura. Muita coisa se completa, muita coisa dá para fazer essa ponte. E a gente começa a perceber que o Emmanuel está coberto de razão. E eu faço esse exercício para mim mesmo. Quando eu leio um texto desse, eu fico pensando, não sei se é uma infantilidade minha, fico pensando, o Emmanuel sentado numa cadeira, numa mesa, escrevendo esse texto. O que passava pela cabeça dele ao escrever o texto? Certamente, centenas, milhares de situações que ele observou, que ele vivenciou. Isso que está escrito aqui é o resultado das experiências adquiridas e das observações que ele teve. Muitas vezes nós somos perdoados, mas o fato de ter sido perdoado não encerrou a história. Você tem que se corrigir e você tem que corrigir o desequilíbrio que causou no outro. Isso é esquecido, isso é abandonado. Ah, você me perdoou, Luiz? Pronto, acabou, estou resolvido, vou para o céu. Vai nada, você vai para outro lugar, você não se resolveu. Então você precisa se resolver. E o estudo do psiquismo, da doutrina espírita, faz entender que tudo começa pela nossa reforma íntima, pela mudança das nossas, dos nossos impulsos. E eu sempre relembro uma coisa que o Allan sempre destaca, que Jesus tinha um reflexo condicionado de natureza divina. O nosso reflexo condicionado ainda é o que o Luiz falou, bateu, levou. Falou um, houve dois. Esse é o nosso padrãozinho que a gente vive. Um dia, a gente vai aprender a perdoar, a gente vai aprender a ser humilde e vai começar a se limpar por dentro. Nós já fomos perdoados, nós precisamos crescer e ter essa limpeza mental. A indústria tem um programa de segurança contra acidentes. E o que acontece? Quando ocorre um acidente, ela estuda as causas daquele acidente, exatamente para eliminar as causas, para que aquilo não se repita. E ela passa a observar aquilo que ela chama condição insegura. São aquelas situações onde existe uma condição que pode levar a um acidente. E nós temos esse problema, condição insegura provocada pelo nosso interior. A partir do momento que você ofende alguém, que você ganha um perdão, aquilo é um acidente. Agora, enquanto não limparmos o nosso interior, nós estamos oferecendo condição insegura. Eu mais uma vez vou relembrar uma frase do Chico Xavier, que eu acho que cabe em vários momentos, eu acho que cabe nesse também. Perguntaram ao Chico: Chico, até quando o homem sofre? E ele respondeu: enquanto nele existe o complexo de culpa. Então, que essa frase sirva para nos inspirar aí. Muito bem, vamos lembrar que a Casa Espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós aqui todas as semanas falamos, precisa estudar. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento, e, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espiritista. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o Espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. Peço agora que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa prece maravilhosa, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E hoje o Allan vai nos trazer um capítulo 100 do livro Vinha de Luz. Que fazemos do Mestre? Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Fala de Pilatos, descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, por meio da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava, no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas, na primeira oportunidade, indagam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham, estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem, espavoridos do sacrifício dos testemunhos. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo, e modelo de cada dia. Uma lição muito bonita, muito objetiva. Pilatos sabia o que fazer de Jesus. Ele tinha uma ideia, sabia da inocência do Mestre. Mas ele tinha que agradar a multidão. Na realidade, ele queria fazer uma média. Para ele não interessava o que fazer do Cristo. Porque o Cristo, para ele, não servia para nada. Ele só, como um homem esclarecido que era, sabia que era injustiça fazer o que eles queriam, que era crucificá-lo. Então ele faz a pergunta, exatamente deixando aí um ponto de interrogação, como que não concordando com aquilo que se propunha. E nós vemos aí pela lição e por tudo aquilo que nós assistimos, cada criatura faz do Cristo de alguma forma. E se nós estudamos, se nós nos aprofundamos na mensagem do Cristo, só tem uma resposta para isso. Não se trata em o que fazer do Cristo, mas o que fazer diante daquilo que Cristo nos demonstrou. E é exatamente isso. Ele nos definiu de uma forma muito clara, muito precisa, muito nítida, quando ele nos fala do Sermão do Monte. E ele, após o Sermão do Monte, ele define que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, o sal, ele só tem uma finalidade: temperar. Ele tempera, que é para a vida não ficar, a comida não ficar muito ruim, para se tornar saborosa. Ficar insossa. Não ficar insossa. E a luz do mundo, ela clareia, ela ilumina. Então é isso que Cristo quer de nós. Se nós queremos responder o que fazer do Cristo, é exatamente sermos o sal da terra e a luz do mundo. Esse texto é um dos textos mais bonitos que eu vi no Vinha de Luz. Ele consegue falar para todos os níveis de ser, né? Ele vai naquele que só está atrás da cura física, ele vai naquele que só está atrás de uma vaidade levantando a bandeira de Jesus, ele vai tocando todos os que se falam religiosos. E ele não aqui fala daquele que já segue Jesus. Seguir Jesus, eu falei sexta-feira na palestra, não é conhecer de cor as passagens do Evangelho, não é ser perfeito porque não existe encarnado perfeito. Seguir Jesus é seguir conforme os espíritos falam o que é ser espírita. É se esforçar no controle das más inclinações. Só fazendo isso você está seguindo Jesus, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em dominar as suas más inclinações. Esforço, não perfeição. Esforço. Tem dia que não vai dar certo o esforço. Tem dia que a gente vai sucumbir às nossas imperfeições. Mas você no outro dia ressurge e se esforça novamente em corrigir aquela sua imperfeição, e essa é a luta exigida de Jesus. Ele fala: pegue a sua cruz e siga-me. A nossa cruz é as nossas limitações, nossa cruz é as nossas imperfeições, são as nossas imperfeições. Então, que possamos ter a coragem de se autoanalisar e entender quais são as suas limitações. Pega isso aí como uma cruz, fala assim: não, eu tenho uma limitação. Mas não se prenda na limitação, vá atrás da solução, lute para ser diferente, não se imponha auto-maldições, falar: eu sou assim mesmo, quem quiser que me mude. Isso aí é uma bestialidade, falar desse jeito. Vamos nos esforçar, vamos nos permitir ser melhores a cada dia. O Geraldo falou no começo aqui, a gente fala muito no Espiritismo da reforma íntima, mas antes dessa reforma, vamos nos analisar naquilo que a gente tem que melhorar, vamos nos esforçar. E eu gostaria só de reforçar a última frase, né? É indispensável transformá-lo, os exemplos do Cristo, em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Ou seja, é transformar o nosso reflexo, é deixar ele condicionado. Ainda hoje, de natureza humana já está bom, não mais de natureza animal. Para um dia a gente transformá-lo em reflexo de natureza de Cristo, e para um dia daí transformá-lo em natureza divina, porque nós temos que entender que a referência de Jesus é Deus. E a nossa referência é Jesus, né? Não dá para a gente pular essa etapa, porque é um nível muito grande. A gente já querer ter uma vida de natureza divina, para nós ainda está muito longínquo na nossa evolução espiritual. Então, que a gente coloque Jesus como modelo e guia, tal qual está lá no Livro dos Espíritos. Qual é o nosso modelo e guia? Vê de Jesus. Então, que Jesus seja para nós um modelo e guia para a nossa vida. Eu sempre faço também um exercício com esse intuito de aprendizado, não é de julgamento de outras pessoas. Quando você vê alguém falando de Jesus, você consegue imaginar o que passa na cabeça desse alguém ao se referir a Jesus da maneira como ele se refere. Tem irmãos nossos que veem Jesus como se fosse um mágico. Ele é mágico, capaz de tudo, ele faz um gesto com um dedo, tudo se transforma. Quer dizer, ele vê Jesus como um mago, não como uma referência a ser seguida. Outros veem Jesus como um Deus, e Jesus não é Deus. Jesus é Jesus, Deus é Deus. E assim, eu olho para nós mesmos. O que nós estamos fazendo e qual é a mensagem que estamos passando quando falamos de Jesus? E aí eu volto no mesmo tema. Precisamos conhecer melhor Jesus. Ler a sua história, refletir nos seus exemplos. E no dia a dia, quando nós tivermos o benefício de falar de Jesus, que a gente fale mais através do exemplo. E sempre com muita humildade, porque é a nossa realidade. Então, o que estamos fazendo do Mestre? Em geral, nós damos mensagens e sinais da nossa personalidade, na nossa linguagem, no nosso olhar, no nosso gesto. E alguém que tem essa habilidade consegue saber a diferença entre a atitude e a realidade íntima de cada um. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 3 minutos. Alan, você tem algumas informações do nosso Facebook? Meu amigo, eu tenho informações bem legais. Nós hoje já tivemos curtir novos aqui, estamos com 2.733 curtidas. Quer dizer que demos uma boa alta aí, né? E eu queria convidar todo mundo, que inclusive eu vou compartilhar mais uma vez aqui na nossa página, o nosso outro Facebook, nosso outro endereço, que é o endereço da União Rádio Web. O programa Visão Espírita está inserido dentro de um projeto que chama Grupo Multimídia Espírita. O Grupo Multimídia Espírita tem a pretensão de utilizar várias mídias. Nós utilizamos o programa Visão Espírita dentro desse grupo na divulgação da doutrina espírita. E criamos a União Rádio Web, que é uma rádio 24 horas por dia no ar. Você tem um site que você pode entrar, União Rádio Web, tem o nosso Face, que você ajuda na divulgação do próprio programa e do próprio canal. E você pode escutar 24 horas de programação espírita, inclusive em outros horários a retransmissão desse programa. Nós estamos gravando agora os Evangelhos no Lar. Essa semana, depois o Luiz pode até contar aí uma novidade dessa gravação. Nós estamos fazendo muitas coisas nesse programa. Temos um estúdio onde estamos gravando, né? E você pode ficar conectado conosco através do smartphone também. Você pode baixar, tem aplicativo para Android, para iPhone. Você pode nos acompanhar da onde você estiver. Então eu vou compartilhar. E quem puder curtir já vai aumentando essa fileira aí. O Luiz, conte para nós a gravação dessa semana, Luiz. Muito legal. A gente fala que os espíritos sopram, né? E a gente está acostumado com isso, porque realmente quando você se conscientiza disso, cada vez você fica mais aceso. Eu tinha a gravação do Evangelho no Lar na quarta-feira, com o Wilson lá no estúdio. E o meu irmão veio para cá. Ele veio de Santa Catarina, estava passando aqui na quarta e na quinta. E aí eu pensei, disse assim, puxa vida, desmarcar com o Wilson, né, fica chato. Aí pensei assim, não, vou fazer diferente, vou levar o meu irmão. Eu levo o meu irmão porque de vez em quando no Evangelho no Lar, existe a situação onde você tem em sua casa uma pessoa estranha. E aí você, como fazer, né? E aí então nós fizemos um programa seguinte, como agir quando você está na hora do Evangelho no Lar, está em sua casa uma pessoa que não é, inclusive, da religião espírita. Aí fizemos um programa com um presbiteriano presente. E aí meu irmão falou também no programa. Foi um programa nota 10, realmente. Excelente. Ficou ótimo. Ficou um exemplo ao vivo e a cores. Se combinasse, não ficaria tão bom. É isso aí. Então, na realidade, os espíritos encaminharam tudo, a antena só que detectou. Então é muito importante isso, que a gente esteja sempre atento. Muito bem, meus amigos. Deixa eu só contar mais uma coisinha. Os nossos programas da Visão Espírita Santa Bárbara do Oeste estão todos disponíveis no Vadimeco Espírita. Tá? Então tem um link lá no Vadimeco Espírita que está linkado com o Google. E aí eu vou ensinar depois para o Alan também fazer a mesma coisa no União Rádio Web. Então tem os programas de 2016 e 2017 tudo disponível lá. Excelente. 10 horas e 7 minutos. Vamos lembrar dos nossos patrocinadores da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e fique sócio pelo telefone 3468-3711. E a Pet Life Clínica Veterinária na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem. Estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que definimos como bloco da essência, e é o estudo sequencial do livro A Gênese, de Allan Kardec. E estamos aqui no capítulo 15, e hoje eu havia pedido ao Allan que fizesse um apanhado, um resumo, sobre um tema muito interessante, em que o Kardec coloca como os possessos, é o capítulo 15, item 29. Então, pelo novo modelo que estamos implantando em nosso programa, um de nós três faz um resumo, porque a leitura é um pouquinho longa, faz um resumo destacando a essência desse texto de Allan Kardec. Geraldo, quando eu comecei a ler esse texto, foi muito interessante, porque no mesmo dia, uma moça veio me questionar sobre uma irmã dela que estava ficando possuída, vamos falar, usar o mesmo termo aí do nosso estudo, né? E eu falei, comecei a explicar para ela, e inclusive acredito ela deva estar nos ouvindo, porque eu falei que hoje nós falaríamos do assunto, né? É um assunto que é muito recorrente ainda hoje. Nós não vamos aqui ler todos os casos que estão lá de possessão do Evangelho, todo mundo pode ir lá e ler. Vamos nos fixar aqui, pelo menos num... Eu estou tentando abrir aqui um... Eu fiz um resumo, e tem hora que o danado do computador, ele quer dar um balão na gente, né, e ele não quer abrir aqui. Por isso que eu estou aqui contando essa historinha para vocês. Mas todo esse processo das possessões que Kardec dá uma ênfase, ele dá uma ênfase porque justamente é uma ocorrência diária ainda hoje, não só, né, e aí às vezes a pessoa fala assim, ah, mas isso acontece só no Espiritismo? Não, acontece em todos os lugares. É que os nomes são diferentes do que a gente recebe no Espiritismo, a gente chama de obsessão, né? Em outros lugares falam que a pessoa está carregada, está... ajude algum nome aí, Luiz. Fala, o Exu. Está com Exu, está com... O outro fala que está... Endemoniada. O católico muitas vezes fala que tem que fazer um exorcismo para arrancar aquele espírito do mal que está ali afetando e tudo mais. Inclusive, quando Jesus começa a livrar estas pessoas destes incômodos, já vem a primeira lição, né? Quando ele começa, as pessoas começam a falar que ele era da parte do diabo, porque só alguém da parte do diabo para tirar um espírito daquele tipo. E daí Kardec, inclusive, acha um argumento muito bacana, ele fala assim, mas peraí, nunca ninguém luta contra a própria causa, né? Então, como que você vai, se eu sou do diabo, eu vou tirar um espírito do diabo? Eu deixaria, né? Eu tenho que ser ao contrário para poder expulsá-lo, né? E então, na época, ele é muito, como que eu posso falar a palavra assim, muito perseguido por fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque até então ninguém tinha feito, né? O novo, ele causa estranheza. Então, como tirar aquele ser? Estava condenado ao mal, era um ser do mal, né? E algumas coisas a gente precisa estudar visando o modelo atual da nossa doutrina. O que acontece? Quando uma pessoa ela é vítima de um processo, de um espírito a incomodar. Nós temos três níveis que a gente estuda didaticamente no Espiritismo. A obsessão, que a gente até chama de obsessão simples, que é aquele incômodo que ele não é persistente integralmente. Ele ocorre em momentos, em frequência, mas não ininterruptamente. Quando você caminha por um incômodo um pouco mais, com a frequência um pouco mais intensa, nós vamos para a fascinação, que é quando esse espírito já começa a sugestionar a pessoa a fazer outras coisas. Não é só um descontrole, é já quase que um envolvimento de manipulação. Ele já começa a envolver a pessoa para tomar atitudes que ela não queira tomar. E chega na subjugação. Subjugação é quando o espírito que está incomodando, ele realmente exerce um domínio mental muito forte sobre ali, vamos chamar de vítima, e a vítima faz o que ele quer que ela faça. Então é aqueles casos que se jogam no chão, que rasgam a roupa, que se batem, que batem nos outros, já é um descontrole realmente muito acentuado. Então, o Espiritismo, ele tem uma pedagogia em tratar desses casos, que ele adota o esclarecimento desse espírito que está perturbando a vítima, para que ele pare de perturbar a vítima. Lógico que é um trabalho que ele é mais longo, ele é um trabalho que precisa muitas vezes de muitas sessões. Ele não é, a gente às vezes não tem o sucesso numa primeira conversa. Afinal de contas, sabe-se lá quanto tempo aquele espírito está perturbando aquela vítima, né? E aí a gente vai aqui, olha, nas últimas duas frases dessa parte da Gênesis, que daí são os comentários de Kardec. Ele fala assim, sem apresentarem caráter epidêmico, as obsessões individuais são muitíssimo frequentes. E se apresentam sob os mais variados aspectos que, entretanto, por um conhecimento amplo do Espiritismo, facilmente se descobrem. Podem não raro trazer consequências danosas à saúde, seja agravando afecções orgânicas já existentes, seja ocasionando-as. Um dia virão a ser, incontestavelmente, arroladas entre as causas patológicas que requerem, pela sua natureza especial, especiais meios de tratamento. Revelando a causa do mal, o Espiritismo rasga nova senda à arte de curar e fornece à ciência meio de alcançar êxito onde até hoje quase sempre vê malogrados seus esforços pela razão de não atender à primordial causa do mal. Então, inclusive, isso vem lá do Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. Veja bem, nós hoje, dentro do Espiritismo, começamos a ser uma ferramenta de auxílio à ciência em muitos tratamentos. Inclusive, a ponto de lá no Pinga Fogo, o Chico ilustrar que a psiquiatria, a psicologia, avançariam quando aceitassem a vida do espírito imortal nas diversas reencarnações. Então, hoje, quando pegamos um texto desse, referindo Jesus aos possessos, e trazendo que o Espiritismo hoje também trata desse tipo de influência, nós estamos tentando desenvolver algo de científico nesse tratamento. Importante que quem trabalha hoje nesse tipo de trabalho de desobsessão registre os casos, para um dia lá na frente nós podermos transformar isso em manuais de atendimento, em ilustrações de atendimento, em esclarecimento até para a medicina, para as curas psiquiátricas, né? E eu também não poderia deixar de lembrar, né, apesar de ficar um resumo comprido, já meio comentário, mas não tem jeito, é um assunto muito sério, que Jesus também, num dos casos, os apóstolos todos estavam tentando expulsar aqueles demônios lá e eles não conseguiam. e vai todo mundo se juntando ali em volta e ninguém consegue. E daí chega Jesus e consegue. E daí os apóstolos vão até ele e falam assim, mas como que nós não conseguimos, né? Por que que só você que consegue, né? E aí ele fala assim, porque vocês não têm a verdadeira fé. Para alguns casos é necessário muito jejum, né? E fé. Agora, que tipo de jejum que Jesus fala? É só ficar sem comer e vai lá expulsar o espírito? Não. Ele fala jejum de pensamentos impuros, jejum de atitudes impuras, jejum, na realidade, de uma purificação interna. É necessário você... Agora vem uma época que muita gente faz jejum, né? Vem a Páscoa e tal, mas parar de comer carne e chocolate é fácil. Eu quero ver você parar de falar mal dos outros, parar de fazer mal para o outro. Faça 40 dias de jejum de boas atitudes, ou melhor, de má atitude. Faça o cultivo nesses 40 dias de boas atitudes. Depois de 40 dias você vai estar lá no mesmo nível de Jesus, podendo expulsar espíritos ruins do seu coração. É, nós temos uma vivência de longa data nessa área, e o que a gente observa quase sempre é esses casos que são classificados como processos obsessivos, que a pessoa inclusive já está tratando com um psiquiatra. É, então, o que você observa na grande maioria das vezes é que após o tratamento espírita, quando existe uma manifestação, quando existe um afastamento, o próprio psiquiatra constata a diferença, né? Constata a mudança total. Eu coloquei aqui, inclusive, numa outra ocasião, que uma das pessoas que estava tratando conosco fez o tratamento, o progresso foi assim notório. O psiquiatra acompanhou o caso também, ela ouvia vozes, uma série de coisas, tá? E aí ela começou a se desequilibrar novamente por problemas financeiros. Então ela voltou para conversar conosco porque a vida melhorou, então ela começou a ter problemas com o desequilíbrio financeiro, gastava demais. E aí nós falamos, olha, isso é um problema inteiramente seu, né? Quer dizer, não temos nada a ver com isso, com tudo, e podemos só te dizer, se equilibra, você é um problema seu, você que tem que lutar contra isso. E ela então foi no psiquiatra e perguntou se não tinha uma pílula para não gastar. E o psiquiatra fez o que vocês dois estão fazendo, deu risada. É, porque aí o psiquiatra também... Estou procurando, é isso aí. Então, na realidade, é um processo que atinge uma grande parte da população, a gente não faz ideia. Tem muita criança que não dorme porque vê coisa, vê bicho, essas coisas que são processos que estão em andamento e as pessoas não têm conhecimento. E o número de pessoas que a gente tem tratado, inclusive há pouco tempo, tem um amigo nosso que ele tinha um problema com a mãe tem problema de Alzheimer e sofrendo assim uma perturbação durante esses processos. E não podia levar lá, né? Então falei para ele, experimenta, vamos fazer o seguinte, vá você lá, você mentaliza o seu ambiente e tal. E ele foi, tomou um passe, houve algumas manifestações e tal, e ele saiu. E depois, encontrando com ele, uns 2 meses depois, eu perguntei, né, como é que foi? Ele assim, melhorou 100%. O que que acontece? E é uma coisa muito fácil de qualquer leigo entender. As pessoas, quando têm inveja de você, quando não gostam de você, e você está com a vida numa boa, você observa que elas sentem aquela inveja, aquela coisa, e eles se sentem incomodados com aquilo. Aí vamos imaginar que a sua vida comece a descambar, né? Que você comece a sofrer percalços. Você vai observar que na maioria das vezes que você está sofrendo esses percalços, as pessoas que realmente sentem essas coisas, você chega para você e diz assim, e aí, está tudo bem? Quer dizer, que é para constatar a sua dificuldade, o seu sofrimento. Quer dizer, então o que acontece conosco na nossa vida é mais ou menos assim. Aquelas pessoas que se encontram no plano espiritual, que têm alguma reclamação contra nós, tem alguma adversidade contra nós, se a gente dá uma margem, se a gente passa por um processo de desequilíbrio, é o momento que elas encontram para ajudar a afundar. Né? Então, normalmente, toda criatura, em passando por suas dificuldades na vida, e a própria desequilíbrio em função de se envolver com drogas, se envolver com isso ou com aquilo, elas oferecem uma janela para aqueles espíritos que têm algo contra nós poderem, então, encontrar um momento que a gente vacilou para poder tentar dar o troco. Então, isso é uma coisa natural. E por que que acontece? Deus poderia impedir? Como é que Deus vai impedir alguém de cobrar um cheque que você emitiu? Não tem jeito. Você emitiu o cheque. Então, esse cheque, sem sombra de dúvida, vai ser descontado. A conta hoje não tem fundo, mas quando tiver fundo, vai ser descontado. Ou então, vai para protesto. Quer dizer, é uma coisa natural, é uma lei de causa e efeito. Essas coisas acontecem pela própria força da lei da natureza. Como é que isso pode se desfazer? A partir do momento que a pessoa é convencida que aquele cheque não tem fundo, a pessoa não tem condições de pagar, e que ele então que perdoe, que rasgue aquele cheque e jogue fora, a pessoa então, por uma deferência a você, ou a pessoa que emitiu o cheque, ela diz, ah, sabe uma coisa? Eu não vou ligar mais para isso, joga fora. Entendeu? É mais ou menos assim esse trabalho que o Alan se referiu. Eu só queria acrescentar uma coisa. É fundamental que toda casa espírita, se não tem, porque é um trabalho que precisa de muito bom equilíbrio, elementos adequados, elementos que estudam o assunto, elementos que foram preparados para o assunto, mas que toda casa espírita trace um plano, um objetivo de algum dia ter um tipo de trabalho assim. Se precisar orientação, é só entrar em contato conosco que a gente orienta. Eu observo que a leitura é uma coisa, vivência é outra coisa. Quando lemos um texto, nós entramos em contato com uma história de maneira muito superficial. Em geral, as pessoas leem de maneira desatenta. E aquilo fica pouco guardado, pouco fixado, e daqui a pouco você esquece. O que mostra que você não viveu aquilo, que aquilo não lhe marcou. Ou, se você guardou, está muito escondido em algum lugar. Essa é a primeira colocação que eu faço. A segunda colocação, toda leitura que fizemos, principalmente dessas obras, a gente tem que ler um texto desse sem o pré-conceito. Lê de maneira calma, tentando ver a história que está sendo descrita ali. E a letra, ela nunca reproduzirá a realidade de um fato. Ela vai reproduzir mais ou menos alguma coisa desse fato. Aí cabe a você que lê tentar entender aquela história e tentar viver essa história. Tudo isso eu estou dizendo porque eu fiquei imaginando assim. Imagina nós pegarmos um diretor de filmagem competente, sem pré-conceitos e com boa vontade, e pegar esses exemplos de curas de Jesus com atores de alto nível e tentar reproduzir ipsis literis o que está aqui no texto. Ele vai descobrir quando ele vai escrever a redação desse filme. E o ator que vai viver Jesus ou o doente, que eles vão ter uma vivência que vai ficar marcada para o resto da vida. E eu lembro aqui que eu estive em contato com aquele Prieto lá que fez o André Luiz lá do nosso lar. E ele falando para outras pessoas, eu estava perto também, ele falando que a vivência de ter feito o filme Nosso Lar marcou muito positivamente ele. Fez muito bem a ele, como ator, fazer o filme. Porque, por alguns momentos, ele foi o André Luiz. E aquilo fez muito bem a ele. Um outro fato interessante, no filme Chico Xavier, aquele ator lá, alguma coisa Xavier também, que parece que ele era ateu, ele ficou muito influenciado e muito impressionado com o comportamento do Chico Xavier. E ele passou a ter uma grande admiração pelo Chico Xavier, depois que ele viveu o Chico Xavier no cinema. Então eu fico imaginando que para a gente talvez entender Jesus, a gente precisa viver Jesus. Você está ali naquele momento, naquela gravação, naquele filme, vendo o que de fato ele fez. E eu vendo essa primeira descrição de Jesus chegando e fazendo a cura, realmente é um fenômeno, é um fato impressionante. A maneira como tudo se passa, o comportamento de Jesus, a fala de Jesus, o socorro do aflito, e após a cura feita, na grande maioria das vezes, Jesus se retirava humildemente e saía de cena. Para e pensa, tenta viver isso dentro de você, aí você vai perceber que Jesus é muito maior do que nós pensamos, que esses fatos têm muito mais entrelinhas do que nós imaginamos. Esse fato aqui dos possessos, quem frequenta a reunião mediúnica, eu frequento isso há muito tempo, essa descrição desses indivíduos possessos, obsediados, caídos, com convulsão, eu acho que todos nós que vivemos os centros espíritas, vivemos isso. Eu, Alain Luiz, com certeza já vimos isso, já vivemos isso. Isso é a reprodução do que se ocorre numa sessão mediúnica de desobsessão. O que Jesus fez foi exatamente o que se faz hoje nas sessões mediúnicas de desobsessão. Evidente que ele, do patamar em que ele se encontrava, ele fez coisas muito além do que nós imaginamos. Mas nós humildemente, pelo menos abordamos os mesmos problemas que ele abordou, com a nossa incapacidade, de maneira menos assertiva, e ele de maneira mais assertiva. Então, acho que esse é um aspecto que precisa ser lembrado e destacado nas curas de Jesus. Eu aqui, a Rose me trouxe uma pergunta de uma ouvinte, Alain e Luiz, e aí eu passo para os dois falam aí. A Neuza de Americana, ela diz que ela participa de um grupo de oração, no grupo carismático. E no momento da oração, de repente, eles começam a falar em línguas diferentes. Entre parênteses, dizem que é o Espírito Santo. Fecha parênteses. E ela tem muita dúvida sobre a afirmação do que é de fato o Espírito Santo. Que tipo de fenômeno é esse? É, isso aí é quando real, né? Seria mais ou menos uma repetição do que se deu no Pentecostes. No Pentecostes, os apóstolos estavam atendendo aquele povo que abordava a região e aí, então, de repente, começaram a falar em línguas correspondentes àqueles povos que habitavam. Não lembro se é Jerusalém ou Belém. E o que acontece? A gente classifica esse fenômeno no Espiritismo como a fenômeno da xenoglossia, que é o médium falar numa língua que ele não conhece. Um dos casos mais famosos de xenoglossia é um caso que se passou num navio, onde houve uma mensagem que foi dada em uma língua morta há 5 mil anos. Esse fenômeno que acontece em algumas reuniões aí, etc., ele precisa ser muito bem verificado. Então é interessante o seguinte, faça-se uma gravação. Porque para mim, se o Geraldo começar a falar um salam aleque aqui e disser que é judeu, que é israelita, eu vou acreditar, não conheço aquela língua. Não conheço o que o Geraldo disse que falou. Agora eu posso verificar. Por quê? Porque é importante que a gente observe se aquilo é real. Né? E eventualmente vamos dizer, o Alain conhece o inglês. E vamos imaginar que ele queira simular como se fosse um espírito falando inglês. Ele falaria. Né? Então, que ou a decora gente... um texto. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Nesses casos, tudo tem que ter uma finalidade. Nós estamos falando de um processo que tem a finalidade de acabar com as inimizades. Quer dizer, nós fazemos uma reunião, o Espírito se manifesta, mas o objetivo é um só, trazer a paz. Então, as religiões que não admitem a manifestação do Espírito, e a Bíblia está cansada de mostrar lá a manifestação dos Espíritos, elas chamam essas manifestações de manifestação do Espírito Santo. Então, são formas distorcidas de entender um assunto, porque a doutrina é tão clara, tão racional, e você veja que a própria, se a gente quiser te mostrar as manifestações na Bíblia de espíritos, está cheio. Você pega aquela passagem de Saul, Samuel, que Saul imaginou que era Samuel que estava se manifestando, porque estava como vindo da terra, porque Samuel tinha sido enterrado, e ele conversa com a pitonisa e ela começa a conversar como Samuel. Era Samuel se manifestando, não era Espírito Santo. Né? Aquela passagem do Tabor, onde se manifesta Moisés, onde se manifesta Elias, eram espíritos com nome, personalidades que se manifestavam. Então, essa coisa de Espírito Santo, às vezes, é uma confusão que dão o nome de Espírito Santo e fazem uma coisa completamente distorcida de qualquer coisa racional. Grava e pega para uma pessoa que leciona línguas e diz assim, isso aqui é alguma língua? Né? É o confronto. Muito bem, está feita a explicação. Vamos lembrar que o nosso programa, ele vive das doações e da ajuda de todos vocês, do trabalho feito pela USE de Santa Bárbara, pela coordenação da Isabel Quirino, e vivemos de um depósito, de uma ajuda que você pode nos fazer de maneira espontânea, um depósito identificado no Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. É a conta de preferência, é a conta de Santa Bárbara do Oeste. E duas outras contas, do Luiz Pessoa Guimarães, Banco do Brasil de Piracicaba e o Banco Itaú de Piracicaba. Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 0. Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Sediada na cidade de Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Peço ao Vinícius que coloque agora a música de boa qualidade. Thank you. Essa melodia é simplesmente fantástica, né? A gente fica viajando na música aqui. E o Alan estava falando da música e a sua influência no universo, nas leis. É realmente muito interessante. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 37 minutos. Estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o tema que intitulamos de mediunidade. E estamos estudando a coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no seu quarto volume, Fluidos e Passes. E hoje vamos entrar num tema muito interessante, que é o capítulo 14, Visitação a Enfermos. Qual a importância disso? E eu faço a leitura, Luiz e Alan fazem os comentários. Eu, como médico, tive a minha vida inteira vivi dentro de hospital e sei da importância dessas visitas. E a Terezinha escreve assim: para atender aos enfermos físicos que estejam impossibilitados de comparecer ao centro para receber a fluidoterapia, mas que solicitem, o Centro Espírita poderá manter ela dá um destaque, grupo de visitação, que irá até onde eles se encontrem, entre parênteses, residência, hospital, asilo, orfanato, etc. E ela define assim: essa equipe será construída pelo dirigente, pelos entrevistadores para o diálogo orientador com os assistidos, os passistas para a aplicação de passes nos enfermos, os médiums para intermediar no centro as manifestações de espíritos, caso necessárias, e os elementos de apoio à sustentação. Todos os participantes deverão ser espíritas e estar bem preparados para a sua função na equipe. Deverão especialmente estar conscientizados de que procurarão fazer o atendimento possível com amor e fé em Deus, mas não deve se prender demais à situação do paciente. E aí ela vai descrevendo algumas coisas, como os adversários do trabalho, não carreguem reflexo desses problemas em si mesmos, e para fazer as visitas, os grupos se dividem em equipes menores, de 2 a 4 pessoas, sob a liderança de alguém que for mais experiente para esse tipo de trabalho. O que a gente tem que raciocinar é o seguinte: todo enfermo, ele se afasta da sua vida, do seu cotidiano. E um dos piores males que pode acontecer com o enfermo é que, às vezes, esse afastamento se dá de forma prolongada e ninguém aparece. Né? Então, até existem contos que os obsessores, nessas horas, eles aproveitam para, através de influenciação, incutir na cabeça do enfermo que ele não é amado, que ninguém liga para ele, entendeu? Então isso é muito comum. Existem religiões que elas são mais disciplinadas quanto a isso. Elas têm um verdadeiro controle desses fatos, fazem essas visitas, quer dizer, chega para um enfermo e diz para ele: olha, nós gostamos de você, nós sentimos a sua falta. Esse é o principal nessas visitas, tá? E nós espíritas não temos esse hábito. Você vê assim grupos isolados de casas espíritas que mantêm esses grupos e fazem essas visitas, mas é um trabalho muito bom, muito interessante. E nós espíritas, se pudéssemos incorporar esse trabalho à nossa rotina, ainda teríamos aquilo que essas religiões não têm: a fluidoterapia. Né? Então a gente sabe, nós acabamos de discutir, quando nós estamos numa situação fragilizada, os nossos inimigos aproveitam a situação. Né? Então imagine um enfermo que ele tenha inimigos na espiritualidade. Então quando chega essa hora, então cai matando. Então essa proposta dela, que você tenha esse tratamento de fluidoterapia através do passe, e reuniões, inclusive, objetivando atender qualquer influenciação espiritual que esteja ocorrendo junto com a doença, é completo. E nós temos esse recurso. A Casa Espírita tem esse recurso. Então, por exemplo, eu vou chutar aqui, né? Vou improvisar aqui. Marcamos para terça-feira 4 grupos de visita. Vai lá, visita a pessoa, faz uma visitinha de meia hora, dá o passe e volta para a Casa Espírita. Faz uma reunião. E nessa reunião, algum manifestante, né, se manifesta e diz assim: não, dessa vez eu acabo com a raça dele. Você fez um tratamento de desobsessão. Entendeu? Quer dizer, então, nós temos o recurso e podemos aplicá-lo agora. Para isso, precisa de muito amor, muita dedicação e muito voluntariado. É, eu peço a Alain agora que faça um comentário, Alain. Uhum. É, o Luiz até, ele adiantou, né, que é o tema que nós vamos tratar. A Terezinha, com esse capítulo, ela orienta como proceder a essa visitação, que eu qualifico de muito importante. E aqui ela fala como que deve ser o andamento dos trabalhos, o trabalho de visitação. Aí ela divide assim. Item 1, reunião prévia no centro. Item 2, visitação. Item 3, no retorno ao centro. Então são três coisas. Uhum. É antes, durante e depois. O antes, a reunião prévia no centro, ela define assim, a parte administrativa e a parte doutrinária. A parte administrativa, apreciação dos pedidos de visitação, aonde vai, como vai, quem vai, lá é um caso difícil, um caso menos grave, está na UTI, não está, quer dizer, é uma... Coloca só um comentáriozinho, você viu aí? Apreciação dos pedidos de visitação. Sim. E às vezes você tem pessoas que não pedem. Que não pedem. Elas isso. Esperam, né? Eles quer dizer, então, ou a casa espírita tem que ter ciência... Essa sensibilidade. É, isso aí. Divisão dos casos pela equipe e tal. Na parte doutrinária... Breve estudo fundamentado na codificação de Kardec e prece preparatória para a visitação. E aí ela vai descrevendo a importância da prece, cabe à equipe. Tá? E durante a visitação, que é o item 2, que é o durante, em cada local visitado, ela faz assim, uma coisa bem pedagógica, né? Saudações iniciais, entrevista, diálogo breve, porque o indivíduo está doente. Se for o caso, a leitura do evangelho, uma prece ao final. E aí fez a visita e tal, e depois volta ao centro espírita. Breve leitura do evangelho, prece de abertura da reunião, vibração à distância, manifestação mediúnica, se necessário, se de fato ocorrer, prece de encerramento, e aí ela vai definindo como esse andamento dos trabalhos. O que você acha disso? Você já teve experiência? Você já viveu isso, Alain? É, eu já fiz bastante isso. É assim, sabe que isso é uma parte... pouco praticada pelas casas, né? Infelizmente. Porque muitas vezes a pessoa ela vai, chega ao espiritismo e ela se envolve com a casa e daí ela quer fazer algum trabalho. E normalmente ela quer fazer algum trabalho que ela apareça ali, né? Que ela vá ajudar não sei na onde, vai fazer um trabalho de recepcionista, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas... pouca gente se dá esse trabalho de visitação. É um trabalho silencioso, é um trabalho que aparece pouco. Por exemplo, lá no meu prédio, nós tivemos uma moça que ela era uma médica psiquiatra, para você ter uma ideia. E ela teve uma operação lá que não deu certo e ela ficou tetraplégica. Então, ela teve muitas dificuldades com isso. Por 2 anos ela recebeu visita numa casa espírita semanalmente, até o desencarne dela. Então foram 2 anos ininterruptos de visita. E ela sempre, eu conversava com ela, porque eu fazia as minhas visitas para ela também, e ela sempre vinha contando que bom dessas visitas era. Era um momento que ela podia conversar, desabafar, trocar uma ideia... além da visita espiritual, que você pode aplicar um passe quando a pessoa permite, você pode fazer uma leitura para mudar a pessoa. Agora você imagina assim, ó, é tudo uma questão de energia. A pessoa doente ela está com energia 3, por exemplo, de 0 a 10 ela está 3. Você chega em 4, 5 pessoas com uma energia 6, 7. Então a pessoa sai daquele nível 3 e vai para o nível 4, 4,5, que ela vai para 5. Ela teve uma melhora naquele momento e aquilo já ajuda no restabelecimento daquela pessoa. E, logicamente, importantíssimo para o grupo ser bem organizado. Então, quem vai fazer a visita? Você está bem para fazer a visita? Se você não está, não vá. Porque você vai encontrar uma pessoa que está pior do que você. Então, não vá. Vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Então... faz a prece, seleciona o grupo que vai visitar, faz as visitas, volta à casa espírita. Por que sair e voltar na casa espírita? Porque a casa espírita tem uma energia melhor. Ela é amparada. Bateria. É uma bateria. Então você vai lá, enche de energia, vai para a visita e volta a encher de bateria para voltar para sua casa. Esse é o processo aí que a Terezinha descreveu. Mas você acha muito válido essas visitas, né? Muitíssimo válido essas visitas. E, por exemplo, nós tivemos um senhor na Casa Espírita que ele reclamou que ele trabalhou 30 anos na Casa Espírita e ele ficou 5 anos doente. Na primeira semana foi um monte de gente do centro lá visitar ele, Nunca mais foi ninguém. E aí ele morre 5 anos depois. E daí eu fui ao velório dele, o filho dele falou assim, puxa vida, Nala, pelo menos no velório vocês lembraram do meu pai, né? Então isso foi um aprendizado para mim. A gente peca nesse ponto. Nesse ponto os evangélicos são muito mais organizados. Eu, assim, na minha vivência médica, vivendo 32 anos dentro do hospital, eu presenciei visitas de tudo quanto é grupo de religião, católico, protestante. Todos ajudam, todos colaboram. E aqui não quero fazer discriminação de ninguém. Todos iam com muita boa vontade. E os pacientes, na grande maioria, se beneficiavam dessas visitas. Há pouco tempo eu li alguma coisa que eu achei muito interessante, não sei se vocês leram. É uma derivação dessas visitas no setor de pediatria, no setor da oncologia. Não sei se vocês viram. Ah, tem. Aqui em Campinas eu conheço que vários. As criancinhas que vão fazer quimioterapia, radioterapia, seja lá o que for, elas reagem melhor ao tratamento quando elas recebem de presente uma roupa de super-herói. Olha que legal. De super-homem, de Batman, porque o Batman resiste mais ao tratamento. Então ele vai para lá, ele deixa pegar veia e ele volta melhor quando ele está vestido de super-herói. Então, é uma maneira de você ajudar a criança. Pedagogia. Porque ela vive a fantasia daquilo. É o placebo, né? Para ela é muito importante aquilo. A menininha, ela vai bem quando ela ganha uma bonequinha e ela vai junto com a bonequinha. Ela vai dar exemplo à bonequinha. Então, existem mil maneiras de poder ajudar. Basta ter boa vontade. Porque num hospital, como o Luiz disse, estão aqueles que têm muita necessidade. E a dor é quando todo mundo vai embora. Fica o médico e o paciente, e você vê depois da visita vários pacientes chorarem. Essa vivência pós-visita dá para fazer uns 3 livros de experiências sobre isso. Geraldo, deixa eu falar. Nós precisamos prestar mais atenção. Ontem eu estava fazendo uma palestra numa casa espírita e tem uma senhora que foi colocada ao meu lado porque ela veio de cadeira de rodas. E aí eu observei que no local onde se dá o passe eram 2 escadas. Aí eu disse assim, meu Deus, como é que essa mulher vai subir lá? E aí então eu percebi que o seguinte, ela pura e simplesmente ficou esquecida. Todo mundo que ia subir para tomar passe, ela... Né? Então o que que eu fiz? E isso, o plano espiritual age, né? Quer dizer, não foi à toa que eu prestei atenção nisso. Mas a gente tem que ficar esperto, a gente precisa estar aceso. Então aí eu vi que essa mulher não vai tomar passe porque não pode subir lá. Aí eu levantei, fui lá, dei um passe nela. Então ela e a filha, e aí então ela disse assim para mim, foi Deus que lhe mandou. Eu disse assim, sem sombra de dúvida, dei o passe, terminou o passe. Ela chorava, Geraldo, convulsionadamente com a filha e beijava a mão da filha. Entendeu? Quer dizer, ela estava com aquele desejo latente e ninguém percebe. Falta sensibilidade. Falta sensibilidade e falta esquema, entende? Quer dizer, o que que acontece? A coisa melhor que você pode fazer numa casa espírita é dar responsabilidade de algum trabalho a alguém. Você, e aí o que acontece? E todo e qualquer problema, a melhor coisa que você pode fazer é designar um dono para aquele problema. Vamos imaginar. Eu chego para você e digo assim, Geraldo, você está frequentando a nossa casa, se vira, vai, cria um sistema de que você vai ter que detectar os frequentadores da casa espírita, quais são os que estão doentes. Você monta o teu esquema, pega os dias lá, divide, arranja mais gente para te ajudar, mas você vai detectar quais são as pessoas que ficaram doentes naquela casa espírita. Você vai levantar o assunto. Então, por exemplo, você tem numa casa espírita uma pessoa que cuida da fila do passe. Ótimo. Cuida da fila do passe e fica observando. É, tem que estar atento. Tem que estar atento. Você precisa estar atento. E uma coisa interessante, eu ia até perguntar para o Alan, se você já viveu alguma necessidade, se você já ficou doente, ou alguém muito próximo de você ficou doente. Eu, há pouco tempo, entrei em contato com um amigo nosso, um médico extremamente competente, que passou pela surpresa de ter um câncer intestinal. Porque é da natureza humana, né? Você vê a doença no outro, mas não vê em si. É muito fácil você dar conselho para os outros, mas é mais difícil você estar sentado na cadeira do paciente. E depois da doença, depois da cirurgia, depois da cura cirúrgica, depois da cura quimioterápica, não que ele não fosse uma pessoa boa, ele era uma pessoa boa, mas ele ficou melhor. Então, você já teve alguma experiência assim, algum parente próximo, você já viveu isso? Então, Geraldo, eu vou falar para você que eu passei por uma situação meio complicada há uns anos atrás, e todo mundo da Casa Espírita, eu era muito ativo na Casa Espírita, ninguém visitou. Ninguém lhe visitou? Ninguém me ligou. Perguntaram porque eu estava faltando, eu comentei alguma coisa, mas ninguém foi lá ver o que era que estava acontecendo. Eu entendo que todo mundo está muito preso dentro das suas dores de barriga particulares e esquece da dor de barriga alheia. Eu nunca cobrei isso, porque a gente não faz esperando retorno, senão você está fazendo o que eu estou brincando agora, que é amor de barganha, né? Eu estava dando para um dia receber. Então eu não estava esperando isso. Mas seria uma alegria muito grande ter isso. E eu tive maior apoio de algumas pessoas não espíritas que daí foram me ajudar, né? Que ficaram presentes, ligando, visitando e tal. E eu achei muito interessante isso, como experiência. Então a gente primeiro não faz nada na Casa Espírita esperando o retorno, e nem para ninguém. Você não pode esperar. Quando você tem o melhor despagamento, criar expectativa. Vai criar expectativa, você sofre duas vezes se ela não acontecer. Então hoje eu tenho ficado bem atento nos grupos que eu pertenço para aquelas pessoas que começam a faltar. Faltou uma vez, pode ser um acontecimento natural. Faltou uma segunda, eu ligo. Aí eu ligo. O que aconteceu? Tudo bem, meu amigo? Pô, senti saudade sua, já duas semanas você não aparece. O que está acontecendo? Não, foi correria, tá. Beleza. Semana que vem eu tô aí. Aí o cara tá lá semana que vem, pronto, calmei. Se não vai outra vez, não é correria. Está acontecendo alguma coisa. Aí eu sou mais incisivo. Mas é essa atenção que é interessante. Mas é essa atenção que todos nós devemos exercer nos grupos que nós participamos. Né? Eu sei que cada um de nós tem as suas necessidades, as suas preocupações, mas nós precisamos nos preocupar com o outro também. Eu fiz essa pergunta porque o indivíduo, eu acabei lendo bastante coisa sobre isso, o indivíduo que tem a doença, uma doença grave, todos, sem exceção, quebram ao meio. Toda aquela casca, máscara da sociedade fica desfeita. E você se vê extremamente fragilizado, dependente dos outros. Isso, por mais estrutura que você tenha, treme, balança na base. Então, o paciente, ele precisa de amor. Ele precisa de silêncio, de atenção. Crítica, zero. Atenção, você tem que ir lá para doar. Uma coisa, rapidamente, na residência médica nós operamos um paciente, depois reoperamos, uma complicação seríssima, entrou em coma, saiu do coma, entrou em coma, e todos os residentes ficaram mexidos com aquilo, porque nós tínhamos tido, o nome dele era Manuel Nicásio, entramos em contato com ele, ele ficou muito amigo de todo mundo, e naquela aflição, um dia eu de plantão, um dia o outro, até que um dia ele desencarna, morre, complicações, 40 dias de internação do UTI, e os residentes todos ficaram abalados. E ficamos mais abalados e emocionados quando quando uma enfermeira falou assim, olha, num dos raros momentos de lucidez que ele teve nesses 40 e tantos dias, ele não falava, mas ele conseguiu falar, ele citou o nome de residente por residente e pediu que dissesse uma coisa a vocês. Muito obrigado. Quer dizer, quebrou os residentes no meio. Simplesmente todos nós choramos, nos reunimos, oramos por ele. Então, esse indivíduo doente conseguiu consolar a equipe médica. Você imagina o quanto de superação que ele teve naquele momento. Aí você veja como foi bonito, né? Vocês se envolverem com ele. Sim, né? Muito bom. Manuel Nicásio. Tranquilo. Tá vendo? Você lembra até o nome. Até o nome dele. E agora você está fazendo uma prece para ele. Só na lembrança dele. Últimas palavras do Luiz. Amanhã eu faço palestra na Casa Espírita Sementes de Luz, na rua Santos Dumont, 408, lá na Vila Independência, em Piracicaba. Um grande abraço a todos e mais uma vez agradeço a Deus o prazer de ter estado aqui falando a vocês na companhia dessas duas peças que estão aqui conosco. Eu peço com a Alan essas últimas palavras e depois fazer a prece lá e dizer que você faz falta no nosso grupo aqui quando você falta. Se devia ser proibido de faltar. Eu também gostaria de ser proibido de faltar, mas a gente não falta porque quer. Eu agradeço, Geraldo. Mas eu gostaria aqui de agradecer. Eu mandei convite para mais várias pessoas aqui para curtir o nosso Facebook da União Rádio Web. E só agora já entrou mais 42. Nossa! Né, na União Rádio Web. Então, sinal que tem audiência, sinal, né? Sinal que tem audiência. E eu fiquei bem feliz com isso, porque é um trabalho que a gente vem trazendo há 3 anos aí, a divulgação dessa rádio 24 horas por dia no ar. Então, se você também puder entrar lá, curtir e convidar seus amigos, é uma satisfação muito grande. E quem quiser se associar à União Rádio Web, através do próprio site, pode ser um contribuinte com quantidade que for, porque temos muitos custos para os novos projetos que temos daí da divulgação. Então, toda ajuda é muito bem-vinda. E que você que esteve conosco, falamos tanto de Jesus, né? Que possamos lembrar de Jesus e nesta lembrança realmente caminharmos dentro dos seus exemplos na nossa vida, levando paz, luz e amor àquele que estiver na nossa frente, no nosso lado. Essa é a melhor maneira de você respeitar Jesus na sua vida. Uma ótima semana a todos, que assim seja. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que age entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana. Hertz.